Thank you. aqui, sentado, com a filha dele, essa aqui. Ele vai encantar nesse canto, porque ele vai encantar o trecheirinho. E o assim que vai na farinha, mas o show dele mesmo é amanhã. E eu vou acompanhar eu e o Carlinho aqui, batendo a atenção. Sempre estava lá. Só não pode faltar um bocado de ousadia. Põe tudo pra ferver, desce até soltar do fundo do caldeirão. Bum! Que explosão! Vem todo mundo de um lado, vai rodando para o outro. Dá uma regadradinha, mexe a cinturinha, mexe esse corpo. Vem todo mundo pro lado, vai rodando para o outro. Solta essa cinturinha, mexe esse corpo. Tá curtindo essa poção com muita animação. Juntando a galera e um pouquinho de tesão. Muito do pra ferver, desce até soltar do fundo do caldeirão. de explosão. Tem todo mundo do lado, barrando para o outro. Dá uma requebradinha nessa cinturinha, bate esse corpo. Tem todo mundo do lado, barrando para o outro. Dá uma requebradinha nessa cinturinha, bate esse corpo. Lúcio, estou entrevistando a Lúcia aqui. O que, que você achou da música? É boa, a música é boa e ela é uma porção de orgasmo, é bom. Certo, e você? Rapaz, a música é boa, o Cláudio estava com vergonha de voltar, mas é muito boa, é explosão de alegria. Aí, cara, você gostou da muito boa, deixa eu falar, Juninho, mas tenha vergonha. Ué! Salve a pátria, salve o povo, salve o nosso arrasta-pé, que o nosso Brasil de hoje precisa saber quem é. Salve a pátria, salve o povo, salve o nosso arrasta-pé, salve o pandeiro tocado pelo artista Bazé. Salve a pátria, salve o povo, salve o nosso arrasta-pé, salve o pandeiro tocado pelo artista Bazé. Salve a pátria, salve o povo, salve o nosso arrasta-pé, que o nosso Brasil de hoje precisa saber quem é. Salve a pátria, salve o povo, salve o nosso arrasta-pé, salve o pandeiro tocado pelo artista Bazé. Thank you. Deus.